Gravando Impacto 5, Bem-vindo Gravações e Macarrão, gravando tudo! Bem-vindo Gravações, Edu Fitas, Gugu Gravações, Quinho Som, Jorge Fitas, o Amarante. E atenção, rapaz, que deixou os dois capacetes lá na barraca do capeta, do Bruno. Ele já está de saída. Diga lá, Ricardo. Beleza, um especial também, meu amigo Severino e Zé Mário, que estão aí curtindo Impacto 5. E também a turma do Gueto, os boys do Gueto, que estão aí curtindo Impacto 5. Um abração pra vocês. Valeu. Luciano, Rogério e Rafael e toda a galera. Vamos nessa. Daqui a pouco, Terríveis. Cadê a galera do Vasco da Gama?